No início da tarde de domingo, por volta de 13h40, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi acionada pelo telefone de emergência. A informação era de que um grave acidente havia ocorrido. Uma pancada muito forte entre dois automóveis teria deixado várias pessoas feridas. Segundo o que foi apurado por nossa equipe, um dos automóveis, um Chevette, saía de um supermercado, quando um Tempra em alta velocidade deslocava-se em direção ao centro pela Avenida República Argentina. O autobomba-tanque resgate, o oficial de serviço e duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram chamados para o atendimento. Na colisão entre um Tempra com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Levi Henrique Martins da Silva, e um Chevette com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Alex Antunes Rodrigues. Os socorristas deram atendimento a Levi Henrique Martins, de 19 anos, que teve que ser removido do automóvel usando um equipamento chamado CAD para imobilização de coluna. Segundo informações dos bombeiros, Levi não sofreu tantos ferimentos quanto poderia ter sofrido caso não estivesse usando o cinto de segurança. Alex Antunes Rodrigues, de 38 anos, que estava no banco traseiro do veículo Chevette, também foi levado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Já uma adolescente de 17 anos e um garoto de 7 também foram encaminhados ao pronto-socorro, todos com ferimentos considerados graves, mas sem risco à vida. Guardas municipais deram apoio no controle do trânsito, orientando a passagem dos veículos apenas em uma pista. A situação foi controlada rapidamente e a Polícia Militar, através do pelotão de trânsito, acionada para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.